queria falar com você. Teria que ser agora, não dá pra esperar. O coração tá pedindo pra ver, e eu tô aqui só querendo dançar. Vem cá, não faz assim, não deixa no ar. Seu olhar já entregou, não dá pra negar. Eu tô pronto pra te roubar um sorriso, e no embalo desse som te levar pro paraíso. Oh, oh, oh. Então vem, se joga, não pensa demais. A noite é nossa, o resto tanto faz. Dança comigo, deixa o sol te levar, que eu tô perdido no brilho do teu olhar. A galera agita, o som aumenta, e o meu coração não aguenta. Cada passo seu, meu mundo balança, e eu só penso em te ter na dança. Vem cá, não faz assim, não deixa no ar. Seu olhar já entregou, não dá pra negar. Eu tô pronto pra te roubar um sorriso, e no embalo desse som te levar pro paraíso. Oh, oh, oh. Então vem, se joga, não pensa demais. A noite é nossa, o resto tanto faz. Dança comigo, deixa o som te levar, que eu tô perdido no brilho do teu olhar. DJ tocar aquela nossa canção, eu te puxo pra mais perto e acelero o coração. A pista vira um céu, só nós dois desse luar, e o mundo inteiro para só pra ver a gente dançar. Então vem, se joga, não pensa demais. A noite é nossa, o resto tanto faz. Dança comigo, deixa o som te levar, que eu tô perdido no brilho do teu olhar. Olha, queria falar com você. Teria que ser agora, não dá pra esperar. O coração tá pedindo pra ver, e eu tô aqui só querendo dançar.